disse, meu Deus, você é uma lira, me sinto Orfeu. Jogou sua rede, talvez me escolheu. Não vou nem pensar, deixa rolar. A noite é tão longa, me espera no bar. Toma um martini, o show tá rolando. Eu vou tá cantando, minha banda tocando. Fui muito louco, mas hoje eu tô zen. Falar de amor é tão bom e faz bem. Pretinha, baixinha, uma unha feitinha. Vestido tão lindo, você tá na minha. Quando cê entrou, pensei em casar. Te dar uma vida, filhos e lá. Eu tô viajando, ninguém tá notando. Meu jazz é tão bom, todo mundo dançando. Eu sigo assim, só no sapatinho. Vivendo papéis e sendo feliz. Já que cê gostou, vê se não demora. Levanta sua mão e vem com nós agora. Levanta sua mão e vem com nós agora. A noite tá boa. Vem com nós, não fica à toa. Sei que você tá afim. A noite tá boa. Vem com nós, não fica à toa. Sei que você tá afim. Reparei que você fica só cochichando. Jogando de ideia, o garçom vai falando. Não sei se é de mim ou de quem tá aqui. Já vou te falar, eu sou assim. Moleque focado que corre na veia. O amor pelo rap, me sinto bolado. Muda de lado, olha o meu naipe. Parece que agrado, não tô de Nike. Tô de vinil e uma beca da hora. Tô com um relógio que marca a história. Meu jazz te relaxa, ou te extravasa. Cê gosta juntinho, fica de graça. Chama atenção pra quem fica te olhando. Com todo esse charme, quem é que não molha? Monta castelo, conta a história. Pra ver se te ganha e você não dá bola. A noite tá boa. Vem com nós, não fica à toa. Sei que você tá afim. A noite tá boa. Vem com nós, não fica à toa. Sei que você tá afim.